Conversas Aleatórias. Emissão 130 de Conversas Aleatórias para domingo, dia 15 de novembro de 2015, desta vez só com dois motores. Eu, Nuno Miguel, e o Carlos Bonaparte. É verdade. E o Pai Natal. É, pronto, até o final são três. Já estamos a caminho do Natal, hein? Já só falta mês e meio. Posso estar a caminho do Natal sempre quiseres. Basta contar os dias que faltam. Já só faltam 1 mês e 10 dias. Pronto, está bem. Nós estamos a gravar sábado, 14 de setembro. Ah, e o Carlos, está bom? Está bom. Por acaso não estamos a gravar no dia 14 de setembro. De setembro, não é? 14 de setembro é aniversário de outra gente. Bem. Mas é engraçado, estás a imitar. Eu é que cometia sempre essa gafe. Tu é mais a Finlândia e a Islândia, nunca sei. Mas eu também digo sempre. Eu muitas vezes também digo setembro em vez de novembro. É? Mas sim, sobretudo com a Finlândia e com a Islândia. E qual será a punição por esse pecado mortal? Vais passar um... Não, para ti, a punição para ti. Eu não mereço punição porque foi a primeira vez que falhei. Ah, para mim, pronto. Não, eu para mim, quando é assim, eles mandam-me férias para a capital islandesa, que é Helsínquia. Exatamente. E Reykjavik fica no norte da Finlândia. Exatamente. Hoje Joaquim Pereira ausentou-se devido a motivos pessoais, coisas que acontecem, obviamente, não é obrigatório, estamos sempre os três. Hoje estamos cá os dois, sábado 14 de novembro, no dia em que o mundo, e sobretudo a Europa, ainda acordou sobre as novidades dos atentados em Paris, que... infelizmente, voltam a acontecer. Infelizmente, chocam muita gente ou causam até revolta. Em mim não causam revolta, mas gostaria que aparecessem um Dexter, e o Carlos percebe o que estou a dizer, para pôr certas pessoas no sítio. No sítio deles, que era no outro mundo. E, apesar desse choque, ou revolta, ou tristeza, acho que é coisa que já não surpreende. O que é que há a dizer sobre isto, Carlos Bonaparte? A mim também não. Já agora, no outro mundo, sem possibilidade de serem ressuscitados com as bolas de cristal. Isto fui eu, ainda então, inclusive, fiz Dragon Ball. O modo Dragon Ball. Mas, o que é que eu posso dizer? Eu não há muito a dizer, realmente, porque, assim, é tudo previsível. Enquanto houver... Aliás, isto resume-se, seja esta situação que aconteceu, seja a crise dos refugiados, seja muitas destas coisas, resume-se a uma coisa. A Europa semeou e agora só está a colher. Basicamente, resume-se a isso. O teu resumo é esse. Hein? Eu percebo o que estás a dizer, metade da explicação, ou uma parte da explicação pode ser essa. E agora chegam as vinganças por causa dos ataques aos sírios e aos número 2 e 3 e 45. Não, não é isso. Então. As divisões administrativas que nós fizemos ao longo dos... sobretudo dos últimos 3 séculos, em África e na Síria... Histórica. Ou seja, todas essas coisas geraram conflitos dentro deles, dentro daqueles países, dentro daquelas comunidades. Quantos países, dentro dos que existem, quantos países é que têm nação? Não é? Quantos deles? São poucos, não são assim tantos quanto que se possa pensar. A Nigéria, por exemplo, não é uma nação. A Nigéria é um país. Dividido entre várias nações, vamos dizer assim. Porque, alguns exemplos até foi o Biafra, que é um mais conhecido. Os Camarões são um país, mas dentro dele há duas grandes diferenças, que era os Camarões franceses e os Camarões do Sul. O Sudão até acabou por se dividir. Enfim, ou seja, tudo isto para dizer que nós... seja pelos últimos 200 anos, vamos dizer assim, seja pelo atual, só estamos a colher os frutos que semeamos. Claro que agora falamos mais disto, mas a comunicação social acho que não se esquece, nem as pessoas esquecem, se que há atentados deste género, ou até piores, uns menos graves, outros mais graves. Não vou dizer diariamente, mas há com frequência atentados deste género noutros países, em África, o Carlos estava agora a falar, no Médio Oriente, na própria Síria, no Líbano, sabemos que há dezenas, às vezes centenas de mortes em ataques. Não são tão falados cá porque atacou um centro europeu. Mas, tendo consciência disso, e continuando e fechando a falar sobre isto, é que é prova que também não se consegue controlar. Não dá para ter um polícia em cada casa. E mesmo que eu houvesse um polícia em cada casa. E, além disso, há outra coisa que me salientou, que eu ainda hoje ouvi, hoje para nós sábado, é o mundo subterrâneo que anda pelas redes sociais, e o Carlos sabe até mais do que eu desse assunto. O mundo subterrâneo que anda entre as redes sociais, que é um meio de comunicação entre eles, que servem até, dizem especialistas e analistas, que servem até para combinar planos atentados como os de ontem à noite, sexta-feira. E depois há aquela coisa que se chama negócio. Não sei se o Carlos já ouviu falar em negócios. Porque não convém aos Googles, aos Facebooks, aos Twitters, não é às redes, não é às pessoas que comandam esses sistemas, essas redes, e esses motores de pesquisa, não convém estar a cortar nas liberdades individuais, nas liberdades de informação de cada um. Porque, e fiquei a saber, já houve várias reuniões nesse sentido, entre autoridades e os responsáveis dessas redes, desses meios de informação na internet, e recusaram-se a impor limites, a impor controlos sobre aquilo que é publicado, porque seria mau para o negócio e iria afastar muitos clientes. O que é que está a fazer? Só é iria, negócio. Só iria potenciar ainda mais, primeiro, um ódio, e segundo, a busca de uma alternativa que se chama Deep Web e que só não tem mais sucesso porque, não é porque, porque há esta liberdade, exatamente. Não é? Porque por onde é que as pessoas, sobretudo, tratam? É pela Deep Web. Não é? Digamos que vocês imaginem um iceberg e que só a pontinha do iceberg é que está cá em cima, fora d'água. Isso é a internet. Isso é a Deep Web. Não, não, a Deep Web é o que está abaixo, abaixo do que não se vê. A internet como nós a conhecemos, com os antivírus, com os filtros, com a não sei quanto, com a não sei quê, com as privacidades, etc. É só um bocadinho. Ah, para quem não percebe, Deep Web é uma espécie de rede profunda, uma rede exatamente. Funda. Ou seja, é uma rede onde por não baixo há... da mesa, se fosse. Aliás, vamos lá, para quem anda na Deep Web, um normal antivírus não basta. Não sim. Basta. A pessoa entra e logo à primeira, à segunda página, quem tem mais provável é ter ficado infectado. E mesmo que não fique infectado, se não tem um programa que oculte totalmente os seus registros, a pessoa sabe, alguém sabe por onde é que nós andamos. Mas olha que no próprio Twitter há mensagens, umas mais claras do que outras, outras mais decifradas, mais, com mais códigos do que outras, mas no próprio Twitter é um meio de comunicação entre terroristas. Não sei se sabias. É. É, e por algum motivo também há um aumento interessante e até preocupante das rádios de ondas curtas, que aparentemente são, já estão em desuso, não é? Mas nós vemos o surgimento da Lincolnshire Poker, nós vemos o número de estações que aumentam na Rússia, que hoje já são 9, não é? Para onde é o VB76, há a da Pipa, a Squeaky Well, há a Katok 65, todas as rádios são rádios de comunicação, que não fazem mais do que emitir um sinal, na maior parte delas, 24 horas diárias, e quando em quando mensagens entre eles, e sabe-se lá, por exemplo, a gente sabe que a The Marker é uma estação de rádio naval. Ou seja, não há um ponto fixo de transmissão, há sim uma frequência fixa, mas não há um ponto fixo de transmissão. Estas embarcações transmitem. Isto, o que eu quero dizer é, certo que não são propriamente os terroristas de menor dimensão, mas o que eu quero dizer é, há sempre alternativas a explorar. E há sempre meios de transmitir as informações que... No fundo, permitir que a internet continue a ser relativamente livre dá-nos uma certa segurança. Porque se nós vamos bloquear essa liberdade, eles vão procurar métodos que nós ainda desconhecemos ainda mais. Uhum. Mudemos de assunto. Uhum. Só temos que ainda temos aqui quase meia dúzia para tratar, entre os dois. E vamos saltar para o Carlos com um insólito, que não é propriamente destes últimos 7 dias, é da outra semana, mas ele hoje tem um desconto e no final vão perceber porquê. O insólito é sobre... coisas educativas e culturais. Exatamente, muito educativas e muito culturais. Porque a ERC, a Entidade Reguladora para a Comunicação, deixou ali uma recomendação porque a Hot TV, que é um canal pornográfico, erótico pornográfico, está a exibir demasiado poucos conteúdos em português. Não é em português, é com, assim, com artistas, portanto, protagonistas portugueses. Conteúdos portugueses, de modo geral. Digamos que reparem isto... só como nós dois sabemos o assunto, né? Do que é que se está aqui a falar. Exatamente. A ERC que deixou ainda uma outra recomendação, porque era o facto de eles até podiam entender, devido à especificidade do mercado, até podiam entender que a taxa não fosse, não chegasse à mínima, mas também deixaram a indicação de que a europeia, ou seja, a difusão de conteúdos europeus e independentes, também essa também está abaixo. Ou seja, é quase tudo dos Estados Unidos ou das grandes potências da indústria pornográfica. E eu fiquei a pensar, nós podíamos começar tipo, a colocar naquelas propostas de emprego do IFP, tipo, né, do IFP ou das quaisquer do género, de empregos ou não sei quantos, podíamos colocar aqui, em vez de colocar só, ah e tal, sei lá, para empregado de limpeza, para não sei quantos aqui, porque é que não podíamos colocar ator ou atriz porno? Era um... tu irias ser candidato, Carlos Bonaparte. Depende, tipo... Depende do grupo de trabalho. Nem queres saber de dinheiro. Queres quer saber com quem é que vais trabalhar. Claro. Se irá valer a pena ou não. Claro, dinheiro Olha, mas a gente brinca, mas eu lembro que há uns anos, há muitos anos que eu estudo este assunto, e há uns anos, ainda era eu mais jovem, e vi um documentário em que sublinhava-se que as pessoas que aderiam, portuguesas, que aderiam a este mundo cinematográfico, nesta espécie concreta, não olhavam para o dinheiro. Quase nenhum deles estava ali pelo dinheiro. Estava, era pelo gosto de fazer o que faziam e de conhecer companheiros novos, companheiros em todos os sentidos. Sim, e na verdade, digamos que aquilo é todo um mundo muito interessante. E para todos os efeitos, esta recomendação não deixa de ser insólita, mas ao mesmo tempo muito interessante. Que para todos os efeitos é inesperada, não é? É interessante, mas quem avançou com este canal, o OTV, lá o diretor português, eu não estaria a pensar, ai, tenho que ter 20%, 30% dos atores vão ter que ser portugueses. Pois Ele não, quer isso mostrar não. corpos, não é? Homens e mulheres e Pois. cavalos e Não, coisas. mas aqui pode-se abrir aqui um novo mercado para a indústria. Ah, pronto. Não sei até que. Porque não, até? Para tirar mais pessoas do desemprego e. Mas olha, eu tenho outra perspectiva sobre isso, já que falaste em emprego, vou falar do emprego desta gente. Já reparaste que há funcionários na RC, na Entidade Regulador para a Comunicação, que o dia a dia deles já está sentado em frente a um computador ou uma televisão a ver homens e mulheres nus. Para depois analisar e fazer relatórios sobre isto. Porque isto não surgiu do nada, não é? Já Realmente. pensaste nisso? Se calhar preferias trabalhar para lá do que. Não, se calhar Olha, preferias ser ator. acho que já que eu. Há aqui alguém que já está a ficar excitado, não sei se Exatamente, estão ouvindo durante. exatamente. Mas dá que pensar isso, o trabalho desses funcionários Yeah. da RC é estar a ver o canal Lote 24 horas por dia. Não, também estou a exagerar, mas. Claro, aquilo também tem uma pausa de duas. Recomendamos também só esta nota de que, não é? Este é o único emprego onde, por norma, as mulheres ganham mais que os homens. Isso não sabia. É verdade. O que é uma desigualdade no, nos outros cargos quase todos, mas isso seria outra conversa. Também é a desigualdade. Ela ganha mais. É Sim, não, uma a desigualdade. desigualdade generalizada a favor dos homens noutros aspectos. Sim. Ora, bom, do insólito passamos para frases da semana, ambas na segunda-feira, porque não sei se sabem, é uma novidade também. A Antena Web tem muitas primeiras notícias em primeira mão quando chega ao Conversas Aleatórias. O plano do governo foi rejeitado. Não sei se sabiam. Entre segunda e terça-feira houve esse Sério? debate. Portanto, esta semana foi marcada pela e-fatura. Não aquela fatura que se registra no Portal das Finanças para ganhar o carro, mas o e-fatura da esquerda faturar o governo. Gostaste deste trocadilho? Ha, ha, ha, ha. Foi giro, foi giro. Na segunda-feira houve o primeiro dia, o primeiro 2 dias de debate. Acho que na segunda não falhou nada de voto eletrónico, não foi preciso, porque se fosse preciso um lá teria falhado. Frase, por exemplo, eu vou trazer duas. Vamos começar pelas senhoras, Carlos Bonaparte. Vamos. À tarde, Joana Mortágua, não a Mariana, que ficou famosa na comissão de inquérito, talvez, a irmã gêmea dela, Joana Mortágua disse assim, de tarde, no. Acho que foi de tarde, foi na segunda-feira, no Parlamento. E termino. A minha geração, a quem o governo roubou o futuro, retira agora o futuro a este governo. Vai! Com o sempre obrigatório, muito bem, no fim. Não achaste curiosa esta frase, Carlos Bonaparte? Mas aquilo é pessoal contratado para fazer muito bem. Eu já Não, reparei que são a voz é. colegas de partido, já, isso há décadas que é assim. Mas a voz é quase sempre a mesma. Oh, não é? Muito bem. É o clássico. Não, Pois, a não. gente tem que não ver quando eles mudam. Estou no mesmo. Mas quando estamos a ouvir os debates, quando se muda a Câmara para assim, para um plano mais geral, eles metem-se lá nos bastidores. Essa pessoa que diz isso, não é? E está sempre a mudar de bancada parlamentar, que é para chegar a tempo do discurso do próximo político, que é para chegar ao fim, e a mesma pessoa Muito dizer muito bem. bem, é a única pessoa que é dos partidos todos. Mas não achas que esta frase é curiosa? É uma frase curiosa. Embora não ache que o que eu vi é tirar nenhum futuro governo, mas sim, é uma Não disse frase. vê, ele disse a nossa geração. Sim. Ele disse a nossa geração. Sim, A quem tirou o isso futuro, agora vai tirar o futuro a este governo. é. Sim, isso é uma. Acho que foi um trocadilho bem montado, Carlos Sim, Bonaparte. acho que Não sim. sei quem o fez, foste tu, não foste? Tu Sim, vais ser o claro, claro. próximo líder do Bloco de Esquerda. Olha, eles andam aí com cartaz a dizer adere-te ao BE. Olha, mas Já sabes. me lembro de ti. Não vi. Sabes que eu, por acaso, achei muito interessante uma coisa, antes de passarmos à próxima. Uma coisa muito interessante, porque na altura do voto eletrónico, depois eles tinham que dizer que havia pessoas para se levantarem, não é? Visto que o voto estava difícil de funcionar, então eles tinham que fazer a votação mesa a mesa, ou melhor, Né, fila a fila a fila, fila. e as pessoas tinham que se levantar. Mas havia um. Que o Ferro Rodrigues, não é, que faz o Presidente presidente da Assembleia da República. fez referência a então há uma pessoa que não se pode levantar pela sua deficiência. E eu fiquei a saber que eles também aceitam deficientes, pessoas com deficiência, na Assembleia. Mas há alguma lei que diz que não podem ir lá cegos ou paralíticos. Podem ir. Por isso, um dia destes, já sei quem é que vai lá. Exatamente. O vizinho aqui de baixo. Mas ainda sobre a Joana Mortágua, eu não sei se ela se tiraram já o futuro a este governo, porque o Cavaco ainda não falou. Eu ainda estou a pôr a hipótese dele manter o governo de gestão. Pois, até vir próximo. É um bocado aquilo que a gente já tinha falado antes, que era aquelas frases do Bloco de Esquerda. É o excesso de confiança. Aquela da Catarina Martins. Eu sei o que é que estás a falar, mas aqui é diferente. Mas pronto. Vamos a outro registro distinto, já à noite, num programa da SIC, num Jornal da Noite, em que um senhor inteligente falou, ele chama-se Miguel Sousa Tavares, e vamos ouvir o que ele disse sobre pessoas, animais, a natureza, o já famoso PAN. Nota final para o deputado do PAN, que ninguém está a falar muito, mas tu querias dar uma nota final sobre isso. Queria, porque eu fiquei assustadíssimo, não é nada que eu não espero, mas percebi que veio coisas muito perigosas. Para já, quando ele disse que é preciso rever juridicamente os estatutos dos animais para deixarem de ser coisas, eu fiquei a pensar se ele estava a sugerir que passassem a ser pessoas, visto que parece que animais também não servem. E depois fiquei ainda mais perturbado quando uma pergunta do deputado, o seu primeiro-ministro, considerou a hipótese de, no futuro, fosse ele o governo, não vai ser, no futuro, as despesas com os animais domésticos deduzirem no IRC como se fossem despesas familiares. No IRS, como se fossem despesas familiares. Que é algo que já vem sendo pedido. Ora, eu tenho muito respeito pelas pessoas que vivem com animais domésticos, mas não os comparo à minha família, pelo menos. E não achas que deveria haver alguma redução dessas despesas? Não acho que, enquanto contribuinte, tenha que estar a pagar a comida do gato e do cão. Palavra do Joaquim. Três pontos. Três análises do Nuno, que sou eu. Primeiro, estou assustadíssimo. Vêm aí coisas muito perigosas. Ele está a falar de quê? Do Partido Nacional Renovador? Dos fascistas? Ou está a falar de quê? Não percebi muito bem. Segundo ponto. Não comparo os animais a pessoas da minha família. Eu espero que um dia ele não fique sozinho em casa, quando for mais velho, que ainda é muito novo, 15 anos, quando for mais velho e não tiver mais família, não tiver mais companhias, eu quero ver que importância é que ele dá a um animal doméstico, sobretudo cães, ou gatos, ou outro qualquer. Terceiro ponto. Já estamos a falar do PAN e dos animais. Qual é a classe dos animais em que incluam bestas como este? Não percebo. Carlos, eu acho que este na categoria de coisas até isso é um exagero. Ele já tem comentários que... Já que estamos por hipérbole... Eu, por acaso, ia dizer, eu tudo comendo do Miguel Sousa Tavares desconfio, mas para todos os efeitos, antes de falar sem conhecer, eu quis estar calado e ouvir. Mas... Eu já falei, já disse o que tinha a dizer. Eu... Mas depois de ouvir realmente... Chegar a este exagero assustadíssimo e coisas muito perigosas e esquece da importância que animais domésticos... Eu percebo lá dele porque se calhar não liga nenhum animais, nunca precisou deles e nunca foram companhias para ele. Mas ir ao ponto que ele falou... Eu acho francamente que até essa ideia... Não sabia, mas até essa ideia é muito interessante de que as despesas com os animais também entrem. Ah, eu vejo que é claro que para o IRS, para ser reduzidas. Mas eu acho interessante porquê? Porque senão nós vamos ter animais nas ruas, vamos ter canis a abarrotar, não é? Elas também têm que ir buscar dinheiro, os canis municipais. É uma espécie de incentivo também para as pessoas. Os canis municipais são pagos pelo Estado também, não é? Mas não sei se reparaste no que a Clara de Sousa ia dizer, que foi um bocado interrompida, mas ouviu-se a frase toda dela. Quando ela falou nisso, essa ideia de deduzir para o IRS, ela disse logo: sim, uma ideia que já está a ser pedida há algum tempo. Exatamente. Isto não é novo, não foi eu o PAN que descobriu a grande novidade, já há o tempo que está a ser falado. Mas as coisas muito perigosas vêm agora na boca do André Silva. Pois. Mais alguma coisa? Passamos à frente. Não parece mais comentário. Realmente. Palavra nova, já há algum tempo não passava aqui. Carlos Bonaparte, qual será? Auftube. Auftube? É mesmo assim. Auftube. Auftube. O que é que é? Sabe o que é Auftube, não? Não. O YouTube. Não é tuba, é YouTube. YouTube. Portanto, isto tem que ser Auftube. Auftube. Ok. Quer dizer, não está no YouTube? No YouTube? Não, não tem nada a ver com isso. Não está no YouTube, está off-tube. É isso que quer dizer, o off-tube? Não, off-tube quer dizer que, vamos imaginar, eu conheci, ouvi esta frase neste sábado pelo António Tadeia, que é um comentador desportivo, e que disse a seguinte frase: hoje o jogo Portugal-Rússia vai começar, ou Rússia-Portugal vai começar com, vai começar com 7 minutos de atraso devido à solidariedade, não sei quando, não sei o quê. Às 14h07, lá estarei a fazer comentários off-tube. O que isto quer dizer? Quer dizer que ele não ia estar no estádio a fazer os comentários. Ele ia estar num estúdio a fazer os comentários ao jogo. Portanto, off-tube quer dizer fazer algum tipo de comentário ou análise em direto. Ao longe. Mas sem estar no local. E o que é? De onde é que vem este tio? Não sei, mas eu perguntei ao António Tadeia e foi isso que ele disse. Que ia estar no... O António Tadeia estava a comentar ao bocado o Rússia e Portugal. Qual é que foi? Não sabes? Não faço a mínima. Off-tube? 3-0 ganhou Portugal. Acho que vai acertar, a gente acaba de gravar a emissão. Off-tube? Tube? Bom, não sei. Desconhecia a tal situação, foi um acréscimo cultural. E um linguístico que Carlos Bonaparte trouxe. Pois, ele até pediu desculpa por excesso de terminologia técnica. Disse, não, até agradeço. Off-tube. Bem, efemérides, Carlos Bonaparte. Temos 14 de novembro, que é precisamente o dia que estamos a gravar. Exatamente. Mensaleiros, condenação, o que é isto? É verdade. É porque em 2013, em 2013, foi votada por esmagadora maioria a condenação imediata das penas de prisão de todos aqueles políticos e banqueiros, enfim, que estão envolvidos no escândalo do Mensalão, que é, como sabem, ou imagino que saibam, foi uma grande investigação, não é como todas, não é? Operação Marquês, também tem o nome, não é? Pronto, e o Mensalão tinha esse nome, que envolvia vários políticos, e não só, que tinham roubado muito dinheiro ao Estado, havia ali muito tráfico de influências e não sei o quê, pronto. Então, eles foram condenados e o... acho que é assim que se chama, STF, votou pela condenação do Supremo Tribunal, não é? Exatamente, Supremo Tribunal Federal, exatamente, é isso. Votou pela condenação, de que se tivesse cumprir as penas de prisão de forma imediata de todos os mensaleiros, ou seja, todos aqueles que tinham sido condenados à prisão teriam mesmo que a cumprir. Pronto. Olha, fiquei chocado. Corrupção noutros países, sem ser Portugal. Olha, eu nem sei onde é que me meter agora. É verdade. Portanto, faz hoje para nós, sábado, faz hoje 2 anos. Em 2010, andámos de 4 rodinhas num Red Bull na altura. Estou a falar o Betel. Ah! 4 rodinhas, carros e tal, 2010, primeira vez foi campeão. Era isso que eu ia dizer. Pois não, é isso, é porque ele faz precisamente hoje, há 5 anos, hoje para nós, amanhã, ontem para os ouvintes, que o Betel, que hoje é uma das figuras mais importantes, eu não digo de uma modalidade específica, eu digo do desporto em geral. Sebastian Vettel é um dos nomes fortes do desporto a nível mundial e atual. E há precisamente 5 anos estava a despontar a ganhar o seu primeiro grande prémio, não foi? Sim. Não, o primeiro grande prémio, não, o primeiro campeonato. Isso, o primeiro campeonato. O grande prémio já tinha sido em 2008. Pois, eu estava agora fiquei na dúvida. Se era o grande prémio, não, campeão, foi campeão. E, pois, eu tinha sido campeão pela primeira vez. Era um nome crescendo e que hoje continua aí. Foi o mais jovem, pois viria a ser o mais jovem tricampeão, o mais jovem tetracampeão. Lá está, um campeão nascido em 1987. O ano dos campeões é o que há a dizer. 15 de novembro, se bem que este ano, já no ano passado foi o Hamilton, este ano também foi o Hamilton campeão. E este ano, quando ainda faltam 2 corridas, na altura em que estamos a gravar, amanhã na hora da publicação já só falta uma, o Sebastian Vettel está a lutar com o compatriota, também alemão Nico Rosberg, para ver quem fica em segundo lugar, não em primeiro, porque já está entregue. Ora, 15 de novembro, data de publicação, vamos até ao Chipre. É verdade. 83. E tudo porque em 1983 o Chipre... aliás, trago-vos 2 curiosidades nesse aspecto. Porque o Chipre, digamos assim, separou-se oficialmente, portanto, declarou-se independente, que passou a ser Chipre do Norte. Isto é, a parte norte do Chipre, que está mais ligada à Turquia, decidiu separar-se da parte sul. E desde 1983 que há 2 países, embora mais reconhecido seja só um, mas recordo-vos que o próprio Chipre do Norte tem a sua capital. Agora fugi-me, que é a capital do Chipre do Norte? Eu sei que do Sul é Nicósia. Também não sei. Ainda é tudo novidade para mim. Eu já soube a capital do... Não é Famagusta, bem, não. Isso também é no... Não sei. Eu só conheço para mim, eu só estudei Chipre, era sempre Nicósia, não havia Norte nem Sul. Não, mas é... O Chipre do Norte separou-se... Desde, embora assim, o Chipre do Norte não é reconhecido por muitos países, é um facto. Não é, oficialmente não é um país. Autoproclamou-se, portanto, tem, mas tem a sua capital, tem a sua independência do Chipre do Sul. Não é um país que deva. Não é um país, vamos dizer assim, que deva obediência, como quem diz. Agora, ou seja, porque o Chipre do Sul e a Turquia reconheceram este país como independente. E há outros também países que reconheceram, eu não sei se é. Mas a nível internacional só há um Chipre. Exato, de um modo geral, mas pronto, mas para todos os efeitos é esse registro que é válido, atenção, até hoje. já passaram 32 anos. Com respeito a outro país, também é outro, que é um país, no sentido de ele autoproclamou-se assim, e há muitos países ainda hoje que não o reconhecem como tal, há outros, pela dimensão mediática que assumiu, que já o vão reconhecendo. Estou-me a referir à Palestina, que fará então hoje 27 anos, hoje, para os ouvintes que estão a ouvir-nos. Dia 15 de novembro. Dia 15 de novembro, sim. Faz hoje 27 anos que se autoproclamou um país, porque até aqui era um território que queria a sua independência, e então Yasser Arafat, exilado, claro, senão tirava na tosse, Yasser Arafat... É o termo técnico mesmo, quando se fala em decapitações e execuções, é tirar a tosse, é assim que vem nas leis. Eu fugi-me agora, tinha-me fugido. É tirar a tosse, é isso, é o termo técnico que aparece. Então, basicamente, ele, pronto, exilado, fez esta declaração. E não sei se foi ele que criou ou não a OLP, para não. Já não tenho certeza. Ah, pois era de antes. Ah, não, pois era. Pois era. Mas duas décadas. Sim, sim, está certo. Mas pronto, mas a autoproclamação de Estado Independente da Palestina ocorreu em 15 de novembro de 1938. Agora, perto da data do meu nascimento, 1630... Morreu alguém. É verdade. Morreu Kepler. Johannes Kepler. Ele nasceu em 1971. Era um... 1571. Isso. Sim, 14 de setembro. Como é que eu disse? 1971. Sim, ele nasceu em 1900 e morreu em 1600. Antigamente havia essas coisas esquisitas. Hoje já não, mas... Na altura havia. Ele nasceu em 1571. Era um químico, matemático, enfim, alemão. E ele... foi um dos responsáveis, ou seja, ele faleceu no dia 15 de setembro de 1630, que tinha até na altura mais ou menos 60 anos, não era por aí? Sim. 59, 58, enfim. Não há registro da sua data de nascimento, mas ele foi um químico e matemático muito importante, sobretudo pela parte da matemática, porque foi, por exemplo, as suas leis que são conhecidas, que são as leis de Kepler, uma das quais, eu podia ter aqui trazer mais, mas basta uma, foi ele que determinou, ou que descobriu, que a órbita do Sol à Terra não é uma forma circular, mas sim uma forma elíptica. E também descobriu, por exemplo, que todas as distâncias são... Ou seja, que a velocidade de rotação de um planeta depende da proximidade com a sua estrela, no caso com o Sol, isto foi uma teoria, uma lei que se aplicou a outras estrelas. E pronto, são apenas dois exemplos da importância que teve Johannes Kepler para a ciência e a matemática. Faleceu a 15 de novembro de 1630, portanto, assinalam-se agora 385 anos. Isso é verdade. Há muitos anos. Por falar em datas, tu disseste uma coisa, agora talvez já não... Na semana passada o Carlos Bonaparte errou numas contas, mas também já não sei quem foi. Estavas a falar de 1960 e disseste 60 anos, ou 50, e eram 55, foi uma coisa... Ah, não! Terremoto de novembro de 1755. Disseste que estavam a assinalar 255 anos, e eram 260. Só ao ouvir a emissão a meio da semana é que me apercebi de tal situação. Pronto. Estás justificado, também estás desculpado. Tu agora falaste no elíptica, fizeste-me lembrar para os mais novos, mas ao mesmo tempo mais nostálgicos, o tempo do Paint, em que toda a gente usava o Paint, que era um dos poucos programas que já vinha com o Windows, 95, 98, em que se usava muito a forma elipse para fazer desenhos. Ora bom, vamos esse, embora, mas... Esse programa já vinha no Windows 3.0. 3.0, sim. Eu ia dizer 3.1, mas é essa coisa. Não estava a confundir com o Windows 8.1, 8.0. Eu tive o Windows 3.0. Eu também não. Não tinha, era JAWS. Mas tinha. Iremos despedir, mas com um recado do Carlos Bonaparte antes. Que falar em Dragon Ball Express, quando o locutor deixou o aviso. Eu tenho um recado importante para vos dar. Olha, na altura do Bubu. É engraçado. Sabes que eu há tempos estive a ver isso. Eu já estava aqui a trabalhar e tal, estava a ver. E lembro-me de... E ele repetiu para isso várias vezes assim, não se esqueçam que no final deste episódio eu tenho um recado importante para vocês. Quando estavam a lutar contra o Bubu. Qual é o recado? O recado é que os nossos heróis, neste caso eu, também merecemos férias, neste caso eu, e que, pronto, para todos os efeitos, Não para os próximos episódios, porque eu sim, quer dizer, não posso perder. É eticamente errado perder os episódios. Não, dizia eu que vou ausentar-me por motivos de trabalho. E porque eu acho que há cães aqui a querer-me perseguir. Há uma festa canina a celebrar a ausência do Carlos. Exatamente. Mas dizia eu então que vou ausentar-me por motivos de trabalho nas próximas duas semanas do nosso Conversas Aleatórias. Será uma ausência breve, porque regressarei na primeira semana de dezembro. Para o dia 6. Exatamente. E não tinhas aquela noticiazinha, aquela coisa no final? Já passamos melhor, vá agora. Está bem. Espero que Joaquim Pereira não aconteça tal como hoje, à última hora, ausente por motivos pessoais, porque senão fico eu a falar sozinho para o microfone. É uma vergonha. Vamos embora então. O Carlos, com muita pena, e eu já estou a chorar, como vem pela rádio, só voltando dia 6 de dezembro. Eu voltarei, se não morrer antes, para o dia 22 de novembro. Deixa ver se isso vem os meses. Acho que é isso. De dezembro, bem. Novembro. Então, até logo. E o Carlos despede-se com umas palavras bonitas que certeza ele vai dizer. Não percam o próximo programa, porque nós também não!